Adorei a tua. Pode tirar, por gentileza. Pode tirar. Adorei a tua. Tá bom. Tá bom de música. Salve Jesus. Salve. Salve nosso Deus. Salve. Salve Pai João de Aruanda. Salve. Tamo aqui pra prosear com vocês um bocadinho. Tem um tempo que eu não venho. É verdade. Mas tem um propósito. Tem um grande propósito. Nosso Pai, nosso Jesus, tá aqui pra nos ajudar, pra nos auxiliar. Eles auxiliam nós. Nós auxiliamos vocês. Essa casa vai crescer ainda muito. Muito. Tudo que se perderam, vocês vão encontrar. Fica tranquilo. Fica tranquila. Todos vocês. Esse nego vai falar uma coisa. Todos vocês estão no mesmo barco. Todos nós também estamos nesse barco. A diferença, gente, a diferença é como vocês direcionam as velas para aproveitar o vento, pois o vento é para todos. Para todos, na mesma intensidade, na mesma força. Pois o Pai não dá privilégio para ninguém. A diferença é como vocês direcionam a vela de vocês. Em que posição que tá? Se é para a fraternidade, se é para o amor, se é para a luz, se é para o crescimento. Ou para outro lado, a raiva, o ódio, o rancor, a ganância. É dessa forma que vocês têm que ver em que posição que vocês estão. Nesse momento de transição, filhos, os que querem o atraso do planeta estão desesperados, estão tacando pedra para tudo que é lugar. Vocês entregam uma flor, uma rosa bem bonita. Não se vence uma guerra com outra guerra. Pois se uma bomba cai aqui, destrói em segundos, mas vai levantar, vai demorar décadas para levantar essa cidade. Vai demorar décadas para reconstruir tudo. Então, para fazer uma besteira é muito mais fácil. Mas para resolver a besteira que fez, é muito mais difícil. Então, para que vocês vão seguir o caminho da besteira? Uma coisa. coisa que pode ser feita em segundos, mas para levantar vai levar décadas, centenas de anos. Então, isso é insano. Não é normal. Vocês têm que pregar e viver tudo. Tudo que estão aprendendo. Não se misture com essas energias. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um reality show, meu filho e minhas filhas, só ganha ibope, só ganha fama e aplauso se tiver briga, contenda, se tiver discussão, se tiver separação. Então, quando um reality show está muito parado, o organizador do reality show faz coisas acontecer, pro barraco acontecer, porque a gente precisa do ibope. Porque as pessoas primitivas que estão assistindo precisam daquilo ali. Assim que funciona na televisão. Quando tem um participante quietinho na dele, que não gosta de briga, que não gosta de contenda, que não gosta de confusão, os telespectadores, olha aí, estou aprendendo. Estou aprendendo. Eles veem as pessoas como planta, veem as pessoas como chata, veem as pessoas bobas. Porque as pessoas que estão assistindo querem aquela confusão. Então, rapidamente, a emissora faz um mover para tirar aquele que não está cumprindo seu dever no programa. Então, vocês têm que ir para o outro lado, não seguir essa linha. Vocês têm que ensinar as pessoas, fazendo o trabalhador de vocês da forma correta, da forma certa. Vocês têm que ensinar o que vocês estão aprendendo e vivendo. Essa é a melhor forma de vocês vencer. Emana energias boas. Energias boas. Para quem te quer mal. Para quem não gosta de torcer. Só assim vocês irão crescer e evoluir. Vocês, médium dessa casa, fica tranquilo. Nós não vamos vir toda hora, mas o pouquinho que nós vim, nós traz uma mensagem. E quando não vim, nós estamos aqui. Confia. Confia. É momento de vocês andar sozinhos. É momento de vocês andar com a perna de vocês. Desbravar as melhores formas do crescimento e da revolução. Eu tô com essa roupa espírito velho para trazer essa mensagem para vocês. Muitas coisas irão acontecer aqui. Fique tranquilo, confie em Deus. Confie em vocês também. E não deposite tudo em Deus e nem tudo nos mentor. Deposite em vocês. Nós só podemos fazer conforme nós vemos a andança de vocês. Se vocês se limitam, não tem como nós mostrar além. Vocês podem muito mais. Muito mais. Então, essa mensagem que eu mando para todos vocês, para os médiuns, para os convidados que estão aqui, para as pessoas que vão assistir, emane somente amor. Somente amor. Não julguem. Mude a posição das velas de vocês. Não dance conforme a música. Que eles querem que vocês dancem. Seja forte, seja firme. Pois Deus, nosso Pai, acredita em vocês. Mas vocês também têm que acreditar em vocês. Essa é a chave mestra. Vocês têm que acreditar em vocês. Pois o Pai sabe o potencial de cada um. Mas vocês têm que saber o potencial que cada um de vocês tem, que é vasto. Muitas coisas novas vão vir por esta casa, mas ela não vai ser a única. Não vai ser a única. Não se assuste, pois o novo pode até assustar vocês, mas não se apavore não, não se apavore, pois a espiritualidade ela é vasta, tem coisas que vai além até da compreensão desse negro. Existe uma verdade absoluta entre nós. A única verdade absoluta é a do nosso Criador, da nossa fonte de todas as coisas. O resto são meias verdades, filho. São meias verdades. Mas essas meias verdades vão ajudar vocês. Se vocês verem coerência no que vai ser feito e quem permitir que seja feito. Sejam mais unidos. Mais do que nunca. Pois para o trabalho que vai ser feito aqui, precisa disso. Precisa dessa união, dessa egrégora de força. Então sejam fortes. Obrigado, filho. Obrigado a todos vocês por permitir que esse negro traga a mensagem. Fique na paz. Hmm.